hoje, Senhor, a tua bênção sobre mim. Não quero mais voltar e olhar pra trás, mas quero te seguir, seja onde for. Só preciso do teu amor. Renovar para caminhar.